vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Quando Son Goku decidiu libertar a sua energia e mostrar um poder bem superior ao do Deus Super Guerreiro, Freezer também decide mostrar o poder que adquiriu desde que regressou ao mundo dos vivos. Eu estava na dúvida se o dourado não seria uma cor muito simples, mas parece que tem a vantagem de se perceber bem. É uma ideia um bocado óbvia, mas o nome desta forma é Freezer Dourado. Por incrível que possa parecer, a força dos dois rivais estava ao mesmo nível. Mas o poder do Freezer Dourado superou as expectativas de Son Goku, que tem cada vez mais dificuldade em responder ao ataque cerrado do seu adversário. Há uma forma de vencer este combate duro. Son Goku dá início ao contra-ataque. Ora, vejam só. Afinal, esse teu poder não é lá grande coisa. Fica sabendo que eu estou só a aquecer. Isso, estrebucha de dor. Só mais uma vez. Eu estou a divertir-me. Deixa-me ir para aí agora. Eu não posso acreditar que este Freezer Dourado tenha assim tanta força. Oh, bolas, o planeta Terra vai ser destruído. O que é que vamos fazer? Diz-me. Estou a começar a ficar enjoado. Prepara-te, Krillin. Parem lá com isso. O que foi? O teu pai pode vencer o combate. É óbvio que o Freezer tem um nível de energia muito superior, mas se o Vegeta e o Son Goku juntarem forças e lutarem juntos, ele não tem hipótese. É isso! O Vegeta tem de se mexer e entrar no combate. Vegeta, vê se fazes alguma coisa e vais ajudar o Son Goku! Pai, Bills, então, parece que não os conheces. Aqueles dois nunca irão juntar forças para enfrentar um inimigo comum. Qualquer um dos dois preferia morrer a ter de fazer uma coisa dessas. Acho que todos nós aqui sabemos como aquelas duas são orgulhosas. Não, não! Oh, não! Vocês são mesmo estúpidos! Grandes estúpidos. Sim, Bill, são muito parecidos contigo. O que é que tu disseste? Na dica de nada. Ai, maldito! Estás a abusar da sorte! estar a falar? Hein? Se quiser, eu posso ir lá abaixo e baixar aquela mulher num instante. É óbvio que o Mestre Freezer é muito mais poderoso do que ele. Ei, Bulma! Tu tens de pedir ao teu marido para lutar. Se o Son Goku for derrotado, eu também vou ficar em perigo. E tu achas que se eu conseguisse não tinha já feito? Estar perto da Bulma é muito mais perigoso do que estar aqui. É tão forte? Parece que te fiz pagar uma ínfima parte da humilhação que me fizeste passar no planeta Namek. Eu estou a ver que tu não perdoas uma, Freezer. Se naquela altura o dragão sagrado de Namek não me tivesse dado a vida eterna, provavelmente hoje eu seria o senhor do universo. Mas tu conseguiste impedir que isso acontecesse e a humilhação que me fizeste sofrer antes de me virares as costas nunca esquecerei! Nunca me vencerás! Ninguém me vencerá! Assim o fizeste! Desde esse dia não houve um momento em que eu não pensasse na minha vingança e na tua morte, e agora vou conseguir realizá-la! Raios! Olha agora! Gostei muito deste reencontro. Mas o que é bom? Acaba demasiado depressa! Son Goku! O meu pai! Son Gohan, o Son Goku. Eu não sei. Eu não consigo senti-lo. Não, não pode ser. Son Goku. Espera, Bulma. Hã? Olha bem. Hã? O teu amigo de cabelo azul? Ele parece estar bem. Como é que ele sobreviveu ao ataque? Bem, esse ataque doeu um bocadinho, Freezer. Se fosse naquela altura, eu já não estaria cá para contar a história. Bolas! Isto foi complicado. Eu mesmo assim acho que fui demasiado brando. Oh, cachalote! Já chega de parvoíce, pá! Se não encontras uma forma de destruir esse verme, então sai da frente que eu vou ir dar cabo dele, ouviste? O que é que ele disse? Espera, Vegeta. É melhor estar calado, Vegeta. Tu achas mesmo que vais conseguir matar-me? Cachalote, deixa-me ir para aí agora. É que nem penso, Vegeta! Isto foi só um aquecimento! Eu nunca desisto! Aconteça o que acontecer, eu não vou desistir, Vegeta! Está calado! Eu quero lutar contra ele! Só mais um bocadinho! Eu só quero lutar mais um bocadinho! Mas qual bocadinho? Qual quê? A sério, acredita em mim! É só mais um bocadinho! Parem já com isso! Vocês estão a brincar comigo ou quê? Desculpa-me, Freezer, mas este combate vamos ser heróis, está só a começar. Freezer, ainda agora regressaste ao mundo dos vivos e já me conseguiste dar uma coça daquelas. O que dizes em ficarmos por aqui enquanto ainda estás a vencer? Não sejas ridículo, Son Goku. Achas que vou parar agora que já consigo sentir o cheiro da vitória? Tens a certeza? Não é para te desanimar, mas eu acho que vou dar a volta e derrotar-te. Sempre falaste demasiado e lutaste pouco. Eu falo muito porque a minha boca está sempre a mexer. Tu não percebeste isso? Eu sei qual é o ponto fraco do Freezer Dourado, ou Golden Freezer. Se estás a tentar confundir-me com essa conversa da treta, devo dizer-te que não vai dar resultado nenhum. É o que vamos ver. Pensei que já tinhas percebido, depois deste grande combate, tu nunca irás conseguir vencer-me. Já que sabes tanto, conta-me lá qual é o meu ponto fraco. Tu tens razão, eu não sei bem qual é. Mas vou descobrir em breve. Então, eu só tenho de acabar contigo antes que consigas descobrir. Desculpa, mas eu não vou facilitar-te a vida. Então, se tens assim tanto poder, porquê é que não usaste logo no início? Vou atacar-te com toda a força que eu tenho! Muito bem. Eu também vou usar todo o meu poder para te dar a coça da tua vida e acabar contigo de uma vez por todas. Estás a perceber, meu grande miserável? Tu não paras de me surpreender. Não era por isto que tu estavas à espera ainda agora? Certo. A partir de agora, menos conversa e mais combate. Como é que o Son Goku e o Freezer ainda conseguem ter tanto poder? Eu nunca pensei que tanto poder fosse possível. Vamos, pai. Contamos contigo. Freezer é muito mais poderoso do que ele. O Son Goku não vai resistir a todos aqueles ataques! O que é que estás a fazer, Son Goku? Então, pai... Dentro da água, vou perder a vantagem. Isto não vai acabar assim. Ha ha ha ha! O teu tempo acabou. Não pode ser! Temos pena. Parece que o teu tempo se esgotou mais uma vez, Freezer. A vitória é minha. Força, pai! Bom trabalho, Son Goku! É isso mesmo! Não deixes cá ficar o Freezer para contar a história! O que se passa? Mestre Freezer! Eu vou distraí-lo! Claro que sim! Estás a perceber agora, não estás? Esse é o teu ponto fraco. Fraquinho, fraquinho, fraquinho, Freezer. O que é que queres dizer com isso? Tu atingiste essa forma douradinha assim que voltaste à vida, não é verdade, Freezer? Pois foi, mas o que é que tu tens a ver com isso, hã? O Freezer dourado, ou então Golden Freezer, consome toda a tua energia rapidamente. Já não te resta muita força, ou então nenhuma, para me conseguires derrotar. Mas por pouco não ias dando cabo de mim, Freezer. É, ele foi inteligente. Sim, não nos podemos esquecer que estamos a falar do Son Goku, não é? Tu devias ter treinado a tua força nessa forma, antes de vires atrás de mim. Se o tivesses feito, ter-me-ias derrotado. Eu não aceito a derrota! Eu não vou perder! Nunca! Freezer, tu não me vais derrotar nesse estado. Finalmente estás a perceber. Maldição! Não vale a pena prolongar o teu sofrimento. Como assim? Não, isto acaba assim! Eu não vou aceitar! Não vou! Oh, homem, cala-te e desaparece daqui! Podemos lutar noutra altura qualquer, mas por agora... Apanhei-o! Grande idiota! Afinal, tu ainda me vais ser muito útil, Comandante Sorbet. Fizeste um bom trabalho. Muito obrigado, mestre. Ainda bem que esta minha cabecinha pensou num plano B. Senão, de outra forma, não me teria safado. O Freezer e os golpes baixos nunca desiludem. Ai... Tal como eu tinha previsto, aquele fofo tem a mania de baixar a guarda e depois é isto que acontece. Mas não pode ser. Freezer... Tens muita força, mas pouca inteligência. E esse péssimo hábito é o teu ponto fraco. Como é possível seres tão forte e mesmo assim seres trespassado por um simples raio? Diz-me lá, como é que te estás a sentir? Finalmente a minha grande vingança por que tanto esperei vai concretizar-se com a tua morte. E agora? Chegou a tua hora! Largam! Agora é a minha vez. Sou eu, o Son Goku. Desta vez é que eu me tramei. Vegeta, tu tens poder suficiente para derrotar o Freezer. Mas ele vai destruir a Terra. O que estás a tentar fazer, Freezer? Desta vez eu não te vou perdoar. No próximo episódio de Dragon Ball Super, será que a Terra vai ser destruída? O Kamehameha decisivo. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.